sintonizador visual, Gono 8207. 7, cheque o trem, chame a torre, 1186. 86, obrigado, até já. Até. Salvador, boa tarde, Gono 807, está estabilizado o localizador. 2,5 milhas do externo. Boa 807, ciente, bem-vindo a Salvador, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarde autorização de pouso, reporte a V372 com trem baixo travado. Para o Gono 807. Nível 3, 40, Tapezo 87, decola da pista 10 com curva direita, gole o fita saída, 198 controle, 5475 responder. Correto, 6703, chama pronto. Chamando para o 6703. Gono 781 no cópia. 781, pronto. Autorizado 360 Guarulhos, Aperuísque 50, decola pista 10, curva direita. Dael transição de Né 1198 5505, transponder. 360 Guarulhos, Aperuísque 50, decola da 10, direita, Dael de Né 398, controle, transponder. 1781. 5505, champão. 5505. Uno 675 no solo de Salvador. Ao 1707, vai livrar a direita, chama 121 no decimal 9. Livrar a direita, só 219, boa. No 807, informa pista livre, vento 150 graus, 8 nós, ajuste 1010, cabeceira deslocada, 1200 metros, autorizado pouso. Teve pouso, bastante checado, ciente das condições, o Gono 807. Alfa Juliette com 612, é o 675. Salvador, Gono 649, portão 3, para o pushback estacionamento. Autorizado no 3, chame táxi Gol 649. Autorizado, chama ele para o táxi. Torre, o Alfa Alfa Delta. Consiga Alfa Alfa Delta. O Alfa Alfa Delta vai cancelar o plano. Devido à mudança de planejamento. Queremos cancelar o plano. Ok, então este voo não acontecerá mais para Paulo Afonso hoje. Caso haja alguma mudança, faremos novo plano. Muito obrigado pela informação, então boa tarde. Boa tarde. No 807, no solo de Salvador, aos 20, livre à direita, chamem 121 no decimal 9. Direita 219, obrigado, boa tarde. Foi um reboque, confirma a matrícula. Dan, Mike Hotel Whisky no reboque aqui do Pátio 3. Mike Hotel Whisky, confirme o portão destino. Portão destino 1-0. Autorizado a ingressar Pátio 1 e prosseguir até o portão 10. Certo, autorizado a ingressar Pátio 1 até o portão 10, considerem, obrigado. Para puxa e acionamento, aviante 6703, posição 8. 708, tem um tráfego da TAM sendo rebocado, vai ingressar no pátio agora, já... O Michael Telwisk não tem sua posição ainda, ok? Aguarde para ingresso. Positivo, Michael Telwisk aguardando para ingresso. O Michael Telwisk se puxa. O 07 da Gol livrou. O Web tem livre push, o Web 603. Livre push 603. Quebec Serra, aguarda um instante. 1807, prossiga via Alfa e Kilo, pátio 3. Alfa e Kilo pro pátio 3, 1807. Salvador, gol 9649, para o táxi, 59 a bordo, 2:50 no Tomão Kilo, Fernando, Aracaju. 2:50 Aracaju, PLB do 649? 59. No 649 vai ingressar na Índia e aguardar para prosseguir na Alfa, tem um tráfego no sentido contrário que vai ingressar no pátio. Ingressa na Índia e aguarda passagem da aeronave na Alfa, voo 649. 1675 vai ingressar na Juliette, portão 612. Positivo, livre Juliette pro 612, 1675. Solo gol 781 no 4, puxa aciona. Puxa, no 49, pode prosseguir, observando o tráfego da companhia que está ingressando no pátio. Ah, prossegue então, observando a aeronave da companhia de transporte, vou ver quanto mais. Salvador, 4065, aguarde Campinas, nível 360. É gole? Afirmo, gole, gole. Quebec Serra, cópia? Autorizado morro 025 da coluna 7, direita, corredor axé no meu pé, 098-0123, como é que você é? Nos 86 torre, para prosseguir, 1010 ajuste, como é que você é? Guarda-puxa. 781 está livre. 781 está livre, seu puxa. Livre puxa, 781. Confirma. Solo Web 6703. Prossiga. Vai ser necessário o acionamento na posição e posterior pushback. O senhor ainda não iniciou o puxa? Negativo. E tem um probleminha técnico aí. Vamos estar acionando a posição. Aí, posterior push. Ok, informe para push. Confirma no meio quanto mal vai ingressar na Delta. 1807, ingresse agora na Kilo, ok? Na Kilo, parte 3, gente. Aí mantém atrás da base. Afirma, tio. Tio, Gabex, é, prossiga. Gabex, é, parte 5, tá com 08 a bordo, contando. 08, confirme. Ok. Que o Quebec Serra está autorizado o acionamento, chame para o táxi. Agora vai o táxi. Já praticamente tudo muito bom, pronto. 703, já pronto para o push. Ok, Web, eu liberei o tráfego da... Me informou que não tinha iniciado aqui da Torre Rotesa a visualização desse setor. E eu tenho um tráfego para ingressar no pátio, agora mais um instante para o seu push. Sim, estou aguardando, né? 703. Mais um ajuste é 1010. Autorizado da linha de colar, 1649. Fica da quieto, Bate. O Quebec Serra está autorizado, o táxi chame na intercessão. Para a intercessão, já. Já teria a posição estimada aí? É o 05, assim que eu tô liberar a saída do pátio, estou autorizado para prosseguir para o portão 5. Positivo, após o TAN, livrar a área, posição 5. Tem um gol na frente dele também? É, o gol, mas o gol não interfere no 5 não. Ah, positivo. Então, direto para o 5, 1807, obrigado. Web 603, coordenando com a equipe de solo, após o tano no reboque, está livre o seu push. Gente, após o tano no reboque, está livre o push, 603. Solo 781, táxi 57 POB, 418 até Medalhão. 1010, TAN 3835. Alfa no ponto de espera da Delta 186, 1010 o ajuste. De Alfa, Delta 186, com 1010, 781. Para 3155, cópia. Assino, prossiga. Autorizado 340, Guarulhos, Aperuísque 50, decola pista 10, direita da Eldiné. 119.8.55.11. Autorizado Guarulhos 340, pela Uniforme 50, decola na da Eldiné, tá? Pista 10, pula pela direita. O controle 79 decimal 8, transponder 5511, tá 3, 155. Correto, chamo pronto. Já está pronto o 315 para pushback e acionamento. Portão 2 liberado, chamo táxi. Deixa eu autorizar o 315. Controle ligou no 649, passa 1800 pés no perseguidor da EL. Por 649 o controle está em contato, radar. Azul 4065, só um instante para sua cópia. Autorizado 360 Campinas, Aperuísque 58, decola pista 10, corra direita, gole gorda, 198 controle, 5502 o transponder. 405. Portão 9, vai aguardar push. Delta, boa tarde. Bono 781, a linha e decole. O vento é 140 graus, 8 nós. Livre decolagem, alinhar na 90, gol 171. Salvador, boa tarde, Passarelo 2231, informação Tango. 231 no Salvador, Rui para Itap, desça para 5000, com 1010, chegada Mari. Reitero, Itap, 5000, chegada Mari. Passarelo 2231. Para 5000, vou a Itap, chegada Mari 2231. Opa! Salvador, boa tarde, Babadec, Cricabec Serra. Cricabec Serra, controle de Salvador, visual 2500, informe estimado para pouso, voo direto, câmbio. Direto, 025, Cricabec Serra, estimado de pouso aos 50. Ok, seguinte. Número 49, está passando nível 1-1-0 da saída da El após Dael Coral, ou melhor, Dael e Liels, estamos retificando, Dael e Liels para o gol 1649. Chame agora 288. Afirmativo, após Dael direto e Liels, vai chamar 288, boa. Aos 32, chame controle 119-18. 19-8, na 7-8, no bora. Doutor, boa tarde, algum na 7-8, no? O 7-8, no é o controle, meu cordial, contato radar. 7. Tomando boa tarde, 3172, informação Tango, até 150. 3172, desça para 6000, 1010, velocidade 250 mais. 10-6-1-2-5-0-9-3-1-3-2. Afirmativo para a chegada Mário. Mário, obrigado. Para o táxi, o T3-1-5-5, alternando o Galeão. 4 horas e 21, POB de 82. O T3155 está livre até o ponto de espera, 18,6 torre, 1010 ajuste. Gente, qual foi o ponto de espera na Eco? Na Delta. Gente, Delta 3. No 785, prossiga. Eu cito o Galeão, nível 400. 400, aguarde quanto? É, Dial Blast. Correto. Obrigado. Fala, boa tarde, Alfabio 2736. 2733, Brasília, nível? É pra Santana. Aguarde quanto? Fala, Salvador, aqui é o Michael Del Rio, que informando o caminho de reboque na posição 1-0 do Pátio Principal. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Após o web, após o web, afirmativo. Aguarde o do Pátio do Web. Prosseguir. Qual é o número da 2736 da conta? É o número 2. E fala que vai dar partida por conta, se nós vamos fazer o cheque do motor. Sente. Para o táxi, objeto 6703, 151 no POB, eu estou na linha de 3 horas e 30, alterando com 20. Autorizado, Juliette Alfa, na Delta 186, 1010 hoje. Juliette. Alfa, na data 266, Corona 781, chame o centro, frequência 1288, Camilo. 288, 781, boa tarde. Salvador, boa tarde, 674, localização Campinas 400. 400, aguarde cota. Guardando, 674. São 3155, autorizado a linha de decolar, o vento 120 graus, 08 nós. Gente, autorizado a linha de decolar, o vento 3155. Controle, Otan 3235, um pequeno desvio à direita, desvio para formações. Gente, desvio à direita. Passarelo 2231, desço para 2000 pés, vetoração esquerda pro 070, na proa vai interceptar o localizador. Reintero 2000 pro 70, para o passarelo 2231. Para 2000 esquerda, 070 para interceptar o localizador, 2231. 3835, número 2 para pouso, velocidade 220 nós, será vetorado para sequenciamento. Reduzindo para 220 nós, tá? 3835. Seja autorizado táxi, tal, pronto, a cópia. Ok, copa, para a cópia. 2733, autorizado Brasília, nível 100, pronto, pela correção, pela Whisky 42. Decola da 10 com curva à direita, saída Gola e transição VATAP. Controle 119 decimal 8, transponda 5426. Autorizado para Brasília, uma centena pelo Whisky 42, decola da 10 com curva à direita, saída Gola e transição VATAP, controle 5198, aciona 5426. Limite dessa proa, 190 de 3. 8-3. Para o ataque da Azul 465, 101 a bordo, pela via de 4-45, até da Conf. Azul 4065, só confirmando autonomia 4 horas e 45, autorizado táxi via pátio, Alfa. Pato Juliette, Alfa na Delta, chamando a torre 1-8, decimal 6, QNH 1-0, 1-0. Taxi, Pato Juliette, Alfa, ponto espera, Delta, 2-18-6, ajustivo 1-0-1-0, Azul 4-6-5, autonomia 4 horas 45. Cheio. 3-1-5-5, Dael, é tudo a Dael. 1-0 com curva esquerda. E aí, mola, transição da TAP, vai com vai decolar da 10 com a curva esquerda. Já tem autorização do Gol 785? Negativo, Gol 785, autorizado Galeão, nível 400, pro EP Zulu 14, até Toquinha, após Upper Alpha 317. Decola do 10 com curva direita, saída da aero, transição Blast, controle 119, décima 8, transponda 5520. 2. Afirmativo, para sua informação, 3172. Tráfego, posição de 11 horas, 20 milhas, rumo sudoeste, visual no 45, pequeno porto. Certo, 3172. 6703, já está pronto. Autorizado decolagem, 130-08, 6703. Livre decolagem, web 6703. 3835, esquerda proa 210, está limitado pelo localizador. Esquerda 210, limitado pelo lote, o TAN 3835, atingindo 2000. Quente. Salvador 674, tá pronto para a cópia Campinas. Pelo 674, cruzado Campinas, nível 400, pela UPI Whisky 50. Decola da 10 com curva direita, saída gole em transição Gonza. Controle 119.8, transponda 5515. Frente da presente, 5 milhas, prazo esquerdo. Fica na gole Gonza. Controle 19.8, transponda 5515. O número 74 correto, reporte para puxa acionar gate 62. 62 confere, o 674. Esquerda 140, chama estabilizado. Esquerda 140, o programa estabilizado 3235. Receptar no localizador, tem o capa vista 2031. Oceano 2231, está 5 milhas para passagem sobre o marcador, livre aproximação, cheque o trem, torre 1186. 1186, nada, bom trabalho, até já, 31. Até. Cinto 3172, mantém o nível de voo 060. Mantém o 3172. Salvador Azul 4065. O 4065 ali ainda cola sem parada? Afirmativo. Autorizado, sem parada ali ainda cola 140089. Ainda cola sem parada Azul 4065. São Salvador, boa tarde, a passaria 2231. 2231, continua a aproximação e guarda a pista livre. Ah, aproximação, aguarde transferência, TAM 3835. Guarda transferência, 3835. TAM 3172, superou o tráfego informado no nível 045, desça para 3000 com 1010. 3000, 1010, TAM 3172. TAM 3172, desça para 2000 pés, autorizada aproximação. 2000 pés, está autorizado, TAM 3172. Azul 4065, decolou aos 4498. 498, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065. O trem, torre 1186. 1186, graças, até mais. Até. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, Salvador.